O Mestre do Universo. Você conhece um, Bimala? Existe um? Poxa vida, é muita fama, hein? Imagine, né? Se tornar o Mestre do Universo. Quem é o Mestre do Universo? Nós vamos conhecer hoje. Na verdade, agora, né? Nós vamos conhecer o Mestre do Universo agora. Como os devotos chamam, né? O Jagat Guru, Jagat, universo, e Guru, mestre. Então, você vai conhecer hoje no programa o Mestre do Universo, porque ele está fazendo aniversário. Muita gente, muita gente não conhece. Não, isso é só uma questão de tempo, porque ele, o Mestre do Universo, é o mais famoso. E o que separa o mundo inteiro de conhecer esse Mestre do Universo é o tempo, como ele mesmo disse, né, em relação, quando ele falou que teria muitos templos, a pessoa falou, mas você é um homem sozinho, né, você não tem ninguém com você, não tem ninguém por você. Ele falou, não, eu tenho centenas de templos e milhares de discípulos, e o que me separa deles é o tempo. Então o tempo vai mostrar que realmente Srila Prabhupada é o Mestre do Universo, o Jagat Guru, que está fazendo aniversário neste dia 18, com um jejum até o meio-dia. O jejum até o meio-dia os devotos fazem para comemorar o aniversário do Jagat Guru, o Mestre do Universo, que você vai conhecer agora na krishnafm.com.br. E você que já conhece, vai relembrar os seus feitos. Srila Prabhupada nasceu neste mundo em 1896, em Calcutá, Índia. Ele encontrou o seu mestre espiritual, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Maharaja, na cidade de Calcutá, em 1922. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, um proeminente religioso, estudioso e fundador de 64 templos da Gaudia, apreciou aquele educado jovem e o convenceu a dedicar a sua vida a ensinar o conhecimento védico. Srila Prabhupada tornou-se seu aluno e, em 1933, seu discípulo formalmente iniciado. Em seu primeiro encontro, em 1922, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati pediu a Srila Prabhupada para que difundisse o conhecimento védico em inglês. Nos anos seguintes, Srila Prabhupada escreveu um comentário sobre o Bhagavad Gita, ajudou o Templo da Gaudia em seu trabalho e, em 1944, começou a publicar a Back to Godhead, uma revista quinzenal em inglês. Atualmente, a revista continua sendo editada pelos seus seguidores. Em 1950, Srila Prabhupada deixou a vida de casado, adotando a ordem de retirante, a ordem de Vanaprastha, para dedicar mais tempo a estudar e escrever sobre Deus. Ele viajou para a cidade santa de Vrindavana, onde viveu em humildes circunstâncias no histórico templo de Radha Damodara. Ele aceitou a ordem de vida renunciada em 1959. Em Radha Damodara, Srila Prabhupada começou a trabalhar em sua obra-prima, uma tradução comentada de vários volumes do Shrima Bhagavatam, o Bhagavata Purana, o Purana Imaculado. Depois de publicar três volumes do Shrima Bhagavatam, Srila Prabhupada foi para os Estados Unidos em setembro de 1965 para cumprir a missão que lhe foi dada pelo seu mestre espiritual. Após isso, ele escreveria mais de 50 volumes de estudos e traduções comentadas sobre clássicos filosóficos e religiosos da cultura védica. Quando chegou à cidade de Nova York em um navio de carga, Srila Prabhupada não tinha praticamente nenhum dinheiro. Somente depois de quase um ano de grandes dificuldades, ele estabeleceu a Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, a ISKCON, em julho de 1966. Antes de falecer em 14 de novembro de 1977, ele viu sua sociedade se transformar em uma confederação mundial de mais de 100 centros, escolas, templos, institutos e comunidades rurais. Dentre as comunidades rurais que Srila Prabhupada estabeleceu está New Vrindavan, em West Virginia, Estados Unidos. New Vrindavan é hoje o local onde foi construído um memorial em honra de Srila Prabhupada, o Srila Prabhupada Palace of Gold. Interferência do Google aqui, Bima. Pronto, posso continuar. Srila Prabhupada inspirou a construção de vários centros internacionais na Índia. O centro de Shridham Mayapur é um local para uma cidade transcendental planejada. Em Vrindavana estão o templo de Krishna Balarama e a International Guest House, a escola do mestre espiritual e o museu memorial de Srila Prabhupada. Há também outros importantes centros culturais e templos em Bombay, Ahmedabad, Bangalore e Nova Delhi. Estão sendo planejados outros centros em vários locais importantes no subcontinente indiano. No entanto, a contribuição mais significativa de Srila Prabhupada são seus livros, os quais são altamente respeitados por estudiosos devido à sua autoridade, profundidade e clareza. Em apenas 12 anos, desde sua chegada à América em 1965 até sua passagem em Vrindavana em 1977, e não obstante a idade avançada, Srila Prabhupada circulou o globo 14 vezes, fazendo conferências em 6 continentes. Mesmo com esta vigorosa programação, Srila Prabhupada continuou escrevendo prolificamente. Suas obras constituem uma verdadeira biblioteca de filosofia, religião, literatura e cultura védicas. E agora um outro resumo. Srila Prabhupada partiu da Índia em 1965, aos 69 anos de idade, para cumprir o pedido de seu mestre espiritual de que ensinasse a ciência da consciência de Krishna em todos os países de língua inglesa. Em apenas 12 anos, ele publicou cerca de 60 volumes de tradução e comentários sobre a literatura védica, que agora são textos normativos em universidades do mundo todo. Durante esse período, viajando quase ininterruptamente, Srila Prabhupada transformou sua sociedade numa confederação mundial de ashram, escolas, templos e comunidades rurais. Ele partiu desse mundo em 1977 em Vrindavana, na Índia, o local mais sagrado para o Senhor Krishna. Seus discípulos estão levando avante o movimento que ele iniciou. Os livros de Srila Prabhupada são publicações culturais para reespiritualizar a sociedade humana, a qual visa alcançar os seguintes objetivos. 1. Ajudar a todos a discriminar melhor entre a realidade e a ilusão, o espírito e a matéria, e o eterno e o temporário. 2. Apresentar a consciência de Krishna conforme a ensinam o Bhagavad Gita e o Śrīmad-Bhāgavatam. 3. Ajudar todo ser vivo a lembrar e servir Deus, Sri Krishna. 4. Oferecer orientação sobre as práticas da vida transcendental. 5. Expor as falhas do materialismo. Como o Prabhupada diria, denunciar os patifes demoníacos. 6. Incentivar um modo de vida natural e equilibrado, com bases em valores transcendentais. Como o Prabhupada falava, né? Vida simples com pensamento elevado. 7. Estimular a comunhão transcendental entre todos os seres vivos com o Senhor Sri Krishna no centro. É o governo perfeito. O sistema de governo perfeito é assim: Krishna, o Deus Supremo, no centro. Aí dá certo democracia, né? Comunismo, qualquer coisa dá certo com Krishna no centro. 8. Perpetuar e difundir a cultura védica. Essa rádio aqui é para tentar ajudar os devotos a fazerem isso, Bimala. 9. Celebrar o canto dos santos nomes de Deus, Hare Krishna, Hare Rama, através do canto e dança público de Hare Krishna do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. E agora um resumo mais detalhado. Sua viagem. Embora uma vela acenda ilimitado número de outras velas, cada uma com a mesma intensidade da primeira, esta ainda permanece a vela original. Analogamente, embora se expanda em ilimitadas formas, a suprema personalidade de Deus, Krishna, ainda permanece a causa original de todas as causas. Nos Vedas, essa causa original suprema é chamada de Krishna, porque ele possui ilimitadas qualidades transcendentais que podem atrair todos os seres vivos. Krishna em português é o todo atrativo. Há 500 anos, essa mesma causa suprema, o Senhor Shri Krishna, apareceu como Shri Chaitanya Mahaprabhu e declarou que o cantar de seus santos nomes, o Mahamantra Hare Krishna, atravessaria as fronteiras da Índia e se espalharia por todas as cidades e aldeias do mundo. Passaram-se assim centenas de anos enquanto os fiéis seguidores do Senhor Chaitanya se esforçavam para expandir a sua missão. Todavia, eles ficavam se perguntando como e quando a audaciosa predição do Senhor Chaitanya se concretizaria. Então, no dia 13 de agosto de 1965, poucos dias antes de seu aniversário de 69 anos, A.C. Bhaktivedanta Swami, filósofo, erudito e santo, partiu para os Estados Unidos para ver o que se poderia fazer. Solicitando uma passagem gratuita a certa companhia marítima local, ele viajou como o único passageiro a bordo do pequeno e velho cargueiro chamado de Aladuta. Tinha como pertences uma mala, um guarda-chuva, uma provisão de cereais, o equivalente a 7 dólares em moeda indiana e várias caixas de livros. Quando o Jaladuta aportou em Nova York, 37 dias depois, Bhaktivedanta Swami estava completamente só. Ele fora para os Estados Unidos sem conhecer ninguém, sem absolutamente nenhum meio aparente de subsistência e com apenas um escasso punhado de posses que carregara consigo a bordo do navio. Não tinha dinheiro, amigos, seguidores, nem sua juventude, boa saúde ou mesmo uma ideia clara de como cumpriria seu extraordinário objetivo, apresentar o conhecimento transcendental dos Vedas a toda a sociedade ocidental. Numa poesia escrita em Bengali logo após a sua chegada, Bhaktivedanta Swami expressou sua humilde fé no Senhor Shri Krishna e a instrução especial de seu próprio mestre espiritual que o instigara a difundir os ensinamentos da consciência de Krishna em todo o mundo. Meu querido Senhor Krishna, como farei que compreendam esta mensagem da consciência de Krishna? Sou muito desventurado, desqualificado e o mais caído. Portanto, busco sua bênção de modo que possa convencê-los, pois não tenho poder para fazê-lo por conta própria. Tenho certeza de que, quando esta mensagem transcendental penetrar em seus corações, eles de certo se sentirão contentes e assim se livrarão de todas as condições infelizes da vida. Essa poesia foi escrita dia 17 de setembro de 1965. Pouco mais de 12 anos depois, dia 14 de novembro de 1977, Bhaktivedanta Swami partiu deste mundo na Índia com 81 anos de idade. O que aconteceu nesses 12 anos? O que Bhaktivedanta Swami conseguiu realizar durante esse breve período, tendo começado do nada e com uma idade em que a maioria das pessoas está pronta para se aposentar? A lista de realizações é surpreendente sob todos os pontos de vista. Em suma, entre 1965 e 1977, Sua Divina Graça A.C. Bhaktivedanta Swami, ou Srila Prabhupada, como seus seguidores carinhosamente passaram a chamá-lo, propagou os ensinamentos da consciência de Krishna em todas as principais cidades do mundo e formou uma sociedade internacional constituída de milhares de membros dedicados. Estabeleceu 108 templos com propriedades magníficas espalhadas pelos 6 continentes e circulou o globo 12 vezes para orientar pessoalmente os participantes de sua expansiva missão. Na verdade, são 14 vezes, né? Aqui é erro de digitação. Ou faltou revisão, né, Bima? Ele circulou o globo 14 vezes em 12 anos para orientar pessoalmente os participantes de sua expansiva missão. Como se isso já não bastasse para alguém com aquela idade, Srila Prabhupada também traduziu, escreveu e publicou 51 volumes de livros em 28 idiomas diferentes, com dezenas de milhões deles distribuídos em todo o mundo. Proferiu milhares de palestras, escreveu milhares de cartas e participou de milhares de conversações, não só com admiradores, mas também com críticos. E ganhou a estima de centenas de preeminentes acadêmicos e figuras sociais que tinham genuíno apreço por suas contribuições para o bem da religião, filosofia e cultura. A assombrosa história de como Srila Prabhupada atingiu semelhante resultado maravilhoso em apenas 12 anos está muito além do objetivo desse site, mas a seguir você poderá ter um vislumbre de seus notáveis ensinamentos e conquistas. Desculpem. Inclusive, né? A próxima coleção que a gente vai ler na rádio é a biografia autorizada de Srila Prabhupada, a coleção Srila Prabhupada Lilamrita. Se Krishna deixar, é claro, né, Bimala? Então vamos lá. Sua sociedade. Após chegar à cidade de Nova York em 1965, Srila Prabhupada lutou sozinho durante um ano inteiro para estabelecer o seu movimento para a consciência de Deus, Krishna. Levava uma vida simples, palestrava sempre onde quer que surgisse a oportunidade, e aos poucos começou a atrair alguns simpatizantes a seus ensinamentos. Em julho de 1966, embora ainda trabalhasse sozinho numa modesta lojinha no bairro Lower East Side da cidade de Nova York, Srila Prabhupada fundou uma sociedade espiritual aberta para participação mundial. Ele a chamou de Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, ISKCON. Na época da incorporação, Srila Prabhupada não tinha sequer um seguidor vinculado. Nem por isso intimidado, ele recrutou voluntários dentre o pequeno grupo de frequentadores de suas palestras noturnas para atuar como os primeiros curadores da ISKCON. Hoje, a Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna abrange mais de 300 templos, fazendas, escolas e projetos especiais em todo o mundo e mantém uma congregação mundial com milhões de adeptos. O propósito da ISKCON. A consciência de Krishna é mais do que outra mera fé sectária. É uma ciência técnica de valores transcendentais plenamente descrita na literatura milenar védica. A meta do movimento da consciência de Krishna é informar o mundo inteiro sobre os princípios universais da compreensão acerca de Deus, Krishna, para que todos possam colher os sublimes benefícios do entendimento, paz e unidade transcendental. Os Vedas recomendam que na era atual o meio mais eficaz para lograr a autorrealização consiste em sempre ouvir sobre o muito bondoso Senhor Supremo Krishna, que é conhecido por muitos nomes, bem como a ele, glorificar e lembrar. Um desses nomes é Krishna, que significa aquele que é todo atrativo. Outro é Rama, que quer dizer o reservatório de todo prazer. E Hari, que indica a inconcebível energia do Senhor Krishna. Seguindo essa recomendação védica, os membros da ISKCON são sempre vistos cantando Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, com um rosário que fica dentro de um saquinho para protegê-lo, né? Esse sublime canto de mantra coloca o praticante em contato direto com o Senhor Supremo Krishna por meio da vibração sonora de seus santos nomes e pouco a pouco desperta sua relação original com Deus. A missão prioritária da ISKCON é, portanto, animar todos os membros da sociedade humana a devotar ao menos parte de seu tempo e energias a este processo de ouvir sobre Deus, Krishna, e glorificá-lo. Desse modo, eles chegarão a compreender que todos os seres vivos são almas transcendentais, eternamente relacionadas com o Senhor Supremo Krishna em seu serviço prático e amoroso. Distribuição de alimentos transcendentais. É o mundialmente famoso Food for Life. Em português, alimentos para a vida. Além de ensinar o conhecimento védico e difundir o cantar dos santos nomes do Senhor Krishna, a ISKCON também distribui gratuitamente alimento transcendental no mundo todo. Assim como a filosofia e o canto de mantras, a comida lacto-vegetariana que foi primeiro oferecida ao Senhor Supremo no altar purifica o coração e a mente. Ajuda no processo de revelar a original consciência de Deus inerente ao homem e a distribuição de alimento transcendentalizado, feito pela ISKCON, através de seu programa conhecido internacionalmente como Alimentos para a Vida, Food for Life, é, portanto, benéfica para o corpo e também para a alma de todo aquele que o saboreia. Sem falar que a pessoa nunca mais esquece, né, Birman? Aquela comida dos Hare Krishnas, nossa! Seus ensinamentos. De todas as suas diversas contribuições, Srila Prabhupada considerava seus livros a mais importante. De fato, ele costumava descrever o seu trabalho de tradução e comentário dos antigos textos védicos como sua própria vida e alma. Em 1970, Srila Prabhupada fundou a Bhaktivedanta Book Trust, atualmente a maior editora mundial de literatura védica. Mediante seu trabalho nestas últimas décadas do século, milhões de pessoas têm lido pelo menos um dos livros de Srila Prabhupada e sentido suas vidas genuinamente enriquecidas. Em seguida, apresenta-se uma breve introdução ao conhecimento transcendental que você encontrará nesses livros. Os livros de Srila Prabhupada acentuam a importância da forma de vida humana. Há muitas formas de vida neste planeta. Algumas são imóveis, como árvores e plantas, e outras pertencem à espécie dos seres aquáticos, insetos, aves, feras ou mamíferos. A forma humana também é apenas uma dessas variadas formas de vida. Ainda assim, mesmo um observador casual teria de concordar que os seres humanos são dotados de faculdades singulares que os distinguem de todas as outras espécies. Quais são exatamente essas faculdades singulares? Para começar a responder a essa pergunta, pode-se propor uma outra. Qual a diferença entre o ser vivo e o ser morto? A resposta é a consciência. Todas as entidades vivas exibem um sintoma de consciência em maior ou menor grau. É por isso que são chamadas de vivas e não de mortas. Mesmo o germe microscópico ou a planta caseira mostram sinais de consciência, ao passo que a mesa e cadeiras não. É evidente também que diferentes formas de vida apresentam diferentes níveis e graus de consciência, e a forma humana representa o desenvolvimento máximo de consciência até agora conhecida. Logo, é esse desenvolvimento superior de consciência que distingue o homem de todos os outros seres vivos do planeta. Mas o que torna a consciência do homem tão distinta daquela do inseto, da ave, da fera ou mesmo do macaco? Essas criaturas comem e o homem também come. Elas dormem e o homem também dorme. Elas se reproduzem e o homem também se reproduz. Elas se defendem e o homem também se defende. O fato de o homem poder realizar essas funções com maior sofisticação talvez seja um indício de que ele possui consciência mais elevada, mas não explica inteiramente sua superioridade sobre todas as outras formas de vida. Uma explicação mais satisfatória encontra-se em sua capacidade de indagar e refletir sobre si mesmo e sobre a existência de Deus. Ele pode criar linguagens, ponderar o significado da vida e tentar desvendar o mistério que há por trás do céu estrelado. Tal dom não se acha em nenhum outro ser. Os Vedas, portanto, aconselham que nesta forma de vida humana a pessoa deve inquirir que ela é, que é o universo, quem é Deus e qual a relação entre eles. Deve-se indagar acerca da solução para os problemas fundamentais da vida, a saber, nascimento, morte, velhice e doença. Cães e gatos não podem responder a essas perguntas, mas elas devem surgir no coração de um verdadeiro ser humano. Os livros de Srila Prabhupada revelam o conhecimento perfeito dos Vedas. Caso se aceite a importância desse tipo de indagação, a próxima consideração será naturalmente onde encontrar respostas autorizadas a tais perguntas. É óbvio que, se o conhecimento perfeito a respeito do eu, do universo e de Deus sequer existe, ele teria de enquadrar-se num patamar superior ao de um ser humano comum, seja ele até mesmo Einstein, Freud ou outro cientista qualquer. Porque todo homem tem sentidos imperfeitos e está sujeito a cometer erros, suas opiniões relativas sobre assuntos além de sua experiência não podem fornecer informação válida nem confiável. Assim, a tentativa empírica de abordar tais assuntos será repleta de imperfeições e resultará em fracasso. Portanto, pseudo-verdades estabelecidas exclusivamente em base de especulação mental não podem ajudar ninguém a entender a verdade absoluta, que se encontra além dos sentidos e da mente imperfeitos. Segundo os Vedas, caso alguém queira conhecer algo além da jurisdição de sua experiência, além das limitações da percepção e cognição humana, o processo baseia-se em ouvir de alguém que conhece. Foi o próprio Senhor Supremo Krishna quem primeiro proferiu o conhecimento transcendental dos Vedas. O Senhor Krishna, o mais poderoso de todos os seres, não se pode deixar influenciar por nenhuma outra força. Como consequência lógica, seu conhecimento deve ser perfeito. E qualquer um que transmita esse conhecimento sem alteração dá o mesmo conhecimento perfeito. Basta que se aceite essa proposição teoricamente para progredir na compreensão acerca do pensamento védico. A ideia é que o conhecimento perfeito dos Vedas foi preservado no tempo mediante a cadeia ininterrupta de sucessão discipular. Srila Prabhupada representa uma de tais correntes discipulares. Essa sucessão remonta à época do próprio Senhor Krishna há milhares de anos. Por isso, o conhecimento encontrado nos livros de Srila Prabhupada não é diferente daquele que foi originalmente transmitido pelo Senhor Supremo Krishna. Srila Prabhupada não forjou verdades, ele apenas entregou os ensinamentos intemporais dos Vedas, originais, sem adição, supressão ou mudança. Prabhupada, em sua humildade, né, Bimala, dizia que ele era apenas o carteiro que estava carregando uma mensagem. Ele só entregou a mensagem. Como completa aqui, né, esse texto, sem adição, supressão ou mudança. E falou para os seus seguidores: por favor, não mudem nada, né? Sigam o padrão como eu dei para vocês. Os escritos de Srila Prabhupada são representados sobretudo por três clássicos védicos: o Bhagavad Gita, a coleção Srimad Bhagavatam e a coleção Chaitanya Charitamrita. Juntas, essas obras literárias formam 27 volumes de informação detalhada que constitui a ciência védica original sobre a realização acerca de Deus. Sua tradução, acompanhada de elaboradas explicações, representa a contribuição mais significativa de Srila Prabhupada para a vida transcendental, intelectual e cultural do mundo. Os livros de Srila Prabhupada apresentam a ciência universal do conhecimento sobre Deus, Krishna. Podem-se resumir os ensinamentos védicos apresentados nos livros de Srila Prabhupada em três temas gerais, conhecidos em sânscrito como Sambandha, Abhideya e Prayojana. Sambandha significa a relação do homem com Deus. Abhideya, agir de acordo com essa relação. E Prayojana, a meta ou perfeição última. Estas três divisões de entendimento representam princípios universais comuns a todas as doutrinas religiosas do mundo. O conhecimento expresso nos livros de Srila Prabhupada capacita qualquer um a avançar na compreensão acerca de Deus, Krishna, sem ter de mudar sua atual afiliação religiosa, nacional ou cultural. A ciência de como conhecer Deus, como entender o relacionamento com Deus e como desenvolver amor puro por Deus, Krishna Prema, nada tem a ver com designações sectárias tais como cristão, hindu ou judeu. Esses são objetivos que nenhuma religião no mundo pode negar. São, em outras palavras, a essência da religião, características universais pelas quais se podem avaliar todas as religiões. Preferências sobre o santo nome de Deus podem mudar de religião para religião. Modos de adoração podem diferir. E detalhes ritualísticos e doutrinários podem variar também. Mas o teste é o quanto o praticante realmente desenvolve conhecimento sobre Deus e amor por Deus. Verdadeira religião significa aprender a amar Deus. E como amar a Deus? É a substância dos ensinamentos encontrados nos livros de Srila Prabhupada. E como amar a Deus é a substância dos ensinamentos encontrados nos livros de Srila Prabhupada. É que eu estava pensando outra coisa aqui, Bhima. Que todo mestre que não é um farsante ensina a mesma coisa, que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, né, com corpo, mente e palavras. Os livros de Srila Prabhupada explicam a diferença entre o eu e o corpo. Sem exceção, todos os fenômenos materiais têm um começo e um fim. Uma ideia muito proeminente da cultura moderna é que a consciência é um de tais fenômenos. Por conseguinte, acredita-se que a consciência ou o eu também se acaba com a morte do corpo material. Esse ponto de vista, contudo, permanece apenas uma suposição. Nunca foi provado por qualquer observação ou experiência científica. Entretanto, a ideia de que o eu termina com o corpo permanece um dos grandes estatutos de fé do pensamento materialista moderno. E a maioria das pessoas são educadas desde a infância a pensar em função de tais crenças. Poucos são aqueles que refletiram nas implicações filosóficas desse tipo de pensamento que inconscientemente leva a estilos de vida niilista e impersonalista. O mais básico dos ensinamentos védicos opõe-se radicalmente ao moderno ponto de vista científico sobre a consciência e a vida. Conforme aquele ensinamento, a consciência individual não é dependente em absoluto de funções neurobiológicas, senão que existe para sempre como realidade independente. A presença dentro do corpo material de um observador consciente que atravessa todos os diferentes estados corpóreos e mentais mutáveis indica a existência de duas energias: a energia transcendental, representada pelo eu consciente, e a energia material, representada pelo corpo temporário. Os Vedas explicam que a energia transcendental, cujo sintoma é a consciência, continua a existir mesmo após o término do corpo material. Se cada indivíduo é uma alma eterna, coberta apenas por diferentes vestimentas corpóreas transitórias, conclui-se racionalmente que a atividade beneficente suprema para toda a sociedade humana é aquela que pode despertar no homem sua verdadeira identidade transcendental e seu adormecido relacionamento com Deus. Esta atividade chama-se consciência de Krishna. Assim como não há glória nem proveito em salvar a roupa de um homem que está se afogando, não há glória nem proveito em esforços humanitários que visam exclusivamente a criar condições melhores para o corpo material temporário, que, em última análise, está fadado a envelhecer, adoecer e morrer. Como Srila Prabhupada mesmo observa no Srimad Bhagavatam, o verdadeiro eu está além do corpo grosseiro e da mente sutil. Ele é o princípio ativo, potente do corpo e da mente. Sem conhecer a necessidade da alma adormecida, ninguém pode ser feliz simplesmente com o desfrute físico e mental. As necessidades da alma transcendental é que têm de ser satisfeitas. Quem só limpa a gaiola do pássaro não satisfaz o pássaro. Três pontinhos. Há uma afeição adormecida por Deus dentro de cada um. Portanto, todos devem dedicar-se a atividades que evoquem a consciência divina. Isso só é possível por intermédio do processo de ouvir e cantar os passatempos eternos de Deus, Krishna. Por isso, qualquer ocupação que não ajude a pessoa a se apegar a ouvir e cantar a mensagem transcendental de Deus é considerada mera perda de tempo. Seus templos. Como já se mencionou, a ISKCON atualmente tem mais de 300 templos, fazendas, escolas e projetos especiais mundo afora. Em cada templo, os devotos diariamente dão aulas, cantam Hare Krishna e oferecem instrução individual sobre a ciência da consciência de Krishna. Uma vez por semana, os centros promovem um festival com refeição vegetariana e, em certas datas festivas do ano, realizam grandes eventos. Todos os programas são abertos ao público. É como a gente repete o convite toda semana, né? Todos estão convidados a cantar, dançar, comer e beber e ser feliz junto com os devotos de Deus no Festival Transcendental Hare Krishna. Calma, Bimala, vai dar tempo, não sei se vai dar tempo, é só eu não enrolar. Tem mais uma visão aqui de Prabhupada, dessa vez por Michael Grant, Mukunda Dasa. Em meados dos anos 70, o trabalho de tradução e publicação de Srila Prabhupada intensificou dramaticamente. Intelectuais em todo o mundo fizeram comentários favoráveis sobre os seus livros e praticamente todas as universidades e faculdades dos Estados Unidos aceitaram-nos como texto padrão. Ao todo, ele produziu cerca de 80 livros, os quais seus discípulos têm traduzido para 25 idiomas, dos quais já distribuíram cerca de 25 milhões de cópias. Ele estabeleceu 108 templos em todo o mundo e tem cerca de 10 mil discípulos iniciados e uma congregação de milhões de seguidores. Srila Prabhupada escreveu e traduziu até os últimos dias de sua estada de 81 anos na Terra. Muita gente fala, mas tem divergência na quantidade de livro. Para se ter uma ideia, originalmente o Srimad-Bhagavatam tem 60 volumes, mas com a compactação gráfica vai mudando tudo, né, Bimo? Agora, a última vez que se imprimiu o Srimad-Bhagavatam, não sei hoje, né, se imprimiu novamente, eu não sei em quantos volumes, mas originalmente são 60 volumes só do Srimad-Bhagavatam, em 60 volumes de livros grossos que param em pé, né? Agora, com a compactação gráfica, vai mudando tudo, né? Mas o conteúdo continua o mesmo. Mas a quantidade de volumes muda completamente. Srila Prabhupada não foi apenas outro erudito, mestre, místico, professor de yoga ou instrutor de meditação oriental. Ele foi a corporificação de toda uma cultura, a qual implantou no Ocidente, a cultura védica. Para mim e para muitos outros, ele foi, antes de mais nada, alguém que realmente se preocupou conosco, que sacrificou completamente seu próprio conforto para trabalhar para o bem dos outros. Ele não tinha vida privada, senão que vivia apenas para os outros. Ensinou ciência transcendental, filosofia, bom senso, belas artes, idiomas, o modo védico de vida, higiene, nutrição, medicina, etiqueta, vida familiar, agricultura, organização social, educação escolar, economia e muitas outras coisas a muitas outras pessoas. Para mim, ele foi um mestre, um pai e meu mais querido amigo. Estou profundamente endividado com Srila Prabhupada. E quem não está, né? E quem não está, né, Bimala? Não é para falar nada, tá bom. Estou profundamente endividado com Srila Prabhupada, e é uma dívida que jamais serei capaz de liquidar. Mas posso ao menos mostrar alguma gratidão, juntando-me a seus outros seguidores para satisfazer o seu desejo. É que eu estou pensando outra coisa, Bimala. Prabhupada falou, né? Até isso, né? Se você se sente endividado comigo, por favor, pague, ajudando a espalhar esse movimento internacional para a consciência de Deus, Krishna, a ISKCON. Agora acho que eu vou conseguir falar, não tem mais nada na cabeça. Mas posso ao menos mostrar alguma gratidão, juntando-me a seus outros seguidores para satisfazer o seu desejo mais íntimo, publicar e distribuir seus livros. Jamais morrerei, disse Srila Prabhupada certa vez. Viverei para sempre em meus livros. Ele se foi deste mundo no dia 14 de novembro de 1977, mas, sem dúvida, ele viverá para sempre. Na verdade, ele não viverá, ele vive, ele está vivendo para sempre em seus livros e em seus seguidores. É porque a ordem do mestre espiritual é eterna, o servo é eterno, e os dois vivem eternamente, servindo Deus, é claro. Bimala, tá vendo? Deu tempo. É que eu queria ler mais um aqui, uns mantras. Esses mantras, os devotos cantam todos os dias nos templos, né? Os devotos que moram fora. Na verdade, não moram fora. É devoto externo? Não tem devoto externo. Não, devoto externo é aquele que vive ou mora fora da consciência de Krishna, né? Porque o desejo de Prabhupada é que cada casa se tornasse um templo de Deus, Krishna. Se a pessoa faz de sua casa um templo de Deus, como que ele vai morar fora? Como que ele é um devoto externo? Não. Não tem. só se for externo da consciência de Krishna, né? Então, os devotos do mundo inteiro cantam todos os dias, os devotos que seguem o padrão de Prabhupada, né, Bimala? Cantam todos os dias esse mantra em homenagem ao mestre espiritual que a gente vai ler agora. Que a gente vai ler agora. Ô Krishna Balarama Radha, tá. É que tá difícil aqui, Bimala. Calma. Tá difícil porque é um caderno que foi xerocado e está difícil segurar, mas vamos conseguir, né? Se chama Shri Guru Charana Padma ou Shri Guru Vandana por Narottama Dasa Thakur. Então, essa canção, esse mantra foi escrito por Narottama Dasa Thakur. Ah, não vou estragar o mantra, não. Vou tentar cantar, Bimala. Que isso? Só vou ler a tradução. É, porque depois não dá tempo, você fica culpando eu aí. Ah, já enrolei demais. Então tá. Os devotos cantam esses mantras todos os dias, né? Shiguru charana padma kebala bakati sama Mando mui savadana mate. E no final eles recitam a tradução todos juntos, né? Que diz assim: os pés de lótus de nosso mestre espiritual são o único meio pelo qual podemos alcançar o serviço prático, puro e amoroso a Deus. Prostro-me a seus pés de lótus com grande respeito e veneração. Por sua graça, todos podem cruzar o oceano de sofrimento material e obter a misericórdia de Deus, Krishna. Meu único desejo é ter minha mente purificada pelas palavras que emanam de sua boca de lótus. Apego a seus pés de lótus é a perfeição que satisfaz todos os desejos. Ele abre meus olhos obscurecidos e enche meu coração com conhecimento transcendental. Ele é meu Senhor, nascimento após nascimento. Dele o prema estático emana, por ele a ignorância é destruída. As escrituras védicas cantam seu caráter. Nosso mestre espiritual é um oceano de misericórdia, o amigo dos pobres, Senhor e amo dos devotos. Ó Mestre, seja misericordioso comigo. Conceda-me a sombra de seus pés de lótus. Sua fama se espalha por todos os três mundos. Está vendo? O mestre do universo inteiro. E nós caímos a seus pés de lótus. Srila Prabhupada ki jai. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. O Jagat Guru, que está salvando o mundo inteiro através de seus seguidores sinceros. Prabhupada continua fazendo isso, né, Bimala? Salvando o mundo inteiro através de seus seguidores sinceros e fiéis. Tá vendo? Deu tempo certinho. Ah, porque você não deixou eu enrolar. É claro, não. Sim, senhora. É por isso que a senhora é diretora, né? E eu, o cachorro bailarino. Nossa, essa canção é muito linda, hein, Bimala? Os devotos cantam todos os dias. Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya, Prabhupada, Jaya Jaya, Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya, Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada. Tá vendo? Falei que ia estragar. Os devotos cantam divinamente esses mantras todos os dias. E todo mundo está convidado, né? Os templos estão... agora nem todos estão abertos, depende do país, a cidade, o estado, né? Nem todos estão abertos, mas os templos que seguem o padrão de Prabhupada todos os dias cantam esse mantra lá para as 8 horas da manhã, né? Normalmente às 8 horas da manhã, né? Às 7:30 é Govinda e depois adoração ao mestre espiritual, que acontece todos os dias. Então, lá pelas 8 da manhã, né? Mas todo mundo está convidado a participar desse programa, que começa 1h30 antes do sol nascer. Os endereços estão no nosso site krishnafm.com.br. Você faz contato e pergunta se está aberto ao público, né? E aí você vai, né? E canta e dança junto com os devotos de Deus e satisfaz a sua alma e fica feliz, em paz, satisfeito e etc. Não é Edson, não é Rita, não é João, é tanta gente aí que entrou em contato com os devotos no templo de Suzano, no templo do Sul, né, e experimentaram. É porque Deus é para ser experimentado. E o mestre espiritual promove, Bimala, o que a Bimba Bento está fazendo efeito. O mestre espiritual é o elo, né, que liga a pessoa a Deus. E aí essa pessoa que aceita a instrução de um mestre espiritual, no caso, um devoto, né, que é o primeiro mestre que ela encontra, um mestre espiritual instrutor, experimenta essa verdade absoluta, Deus, e aí experimenta felicidade, paz e etc. Tá bom? Ah, e todo esse conhecimento está de graça no nosso site, isso mesmo, krishnafm.com.br. Você entra agora e na segunda linha está passando o link Livros Grátis. Você clica aí que você encontra, nossa, um monte de livros em áudio, em PDF, ou então para ler na tela, de graça. Mas se você quer o livro na mão, né? Você clica aí na próxima opção que está passando, Livros de Prabhupada. Você clica aí que você vai encontrar aí os livros citados nessa biografia de Prabhupada, que são os principais, o Shrimad Bhagavatam, a coleção Shrimad Bhagavatam, a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, o Bhagavad Gita, como ele é, a Epulei, a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, que é todo o conhecimento vivido na prática por esse mestre do universo inteiro, o Jagat Guru. E vai descendo que você encontra outros livros, o livro de Krishna. Nossa, tem livros aí para você começar a sua coleção. Encomende agora, chega rapidinho na sua casa pelo correio e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde arroba hotmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp, Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Muito obrigado a todos pela audiência e para finalizar eu convido todos a cantar mantras, porque quem canta mantra, seus males espanta. Govinda Haripurushottamam bhajami, Govinda Haripurushottamam bhajami. Venonkananta Maravinda Dalayatacha Bhavatam Samasita Udasundaranga Kandarpa Kotika Maniya Vishesha Shobha Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami Hanganiyasa Sakalendriyavriti Manti Pashanti Panti Kayanti Chiran Jaganti Arandachi Maya Sadhu Alali Grahasya Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami. Angani Yasa Sakalem Dhyavriti Manti Pashanti Panti Kayanti Chiram Jaganti Arandati Maya Sadhu Vala Vigrahasya Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami. Govindam Adipurusha Tamaham Bhajami. Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami. Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada, Gurudeva, Gurudeva, Gurudeva, Gurudeva, Gurudeva, Gurudeva, Gurudeva, Gurudeva. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stotra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stotra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaktivedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Kijai. Nama Acharya Srila Haridasa Thakur Kijai. Fundadora Acharya Daiskon Srila Prabhupada Kijai. Prense Kahoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Kijai. Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Kijai. Shri Vrindavadam ki jai, Shri Maturadam ki jai, Shri Navadvipadam ki jai, Shri Jagannathapuridam ki jai, Gangamaye ki jai, Jamunamaye ki jai, Tulasi Devi ki jai, Bhakti Devi ki jai, Sankirtana Jaya ki jai, Brihach Mridanga ki jai, Samaveta Bhakta Vrinda ki jai, Gora Premanande Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gouranga. Jai Shri, Shri Guru, Jai Gouranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridayananda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase, Prabhupada Pramodaya, Dushta Siddhanta Nasimete.